trem da vida tem pressa, embarque nessa ou espere. Na estação da cobiça, maldade, preguiça, inveja. Esquece, vem no trem, embarca quem quiser. Não tem passagem, bilhete, nem ticket. Só a vontade de viver e ser livre. Sem grade, sem cela, sem trinque. Corre, apito, suor, chegou, enfumaçou. Sem medo pode correr, a mente pode voar. Só querer, doutor é foda, mas destino que escolhe é você. Só não embarque no vagão letal. Planos atrás, o dinheiro, copos na cela. Sou aceso pro metal. Esse vagão do trem, quem ganha a vila das almas. Quem bate palma pra morte, só as espoletas das almas. Embarque no vagão da vida, traz a família, os gurias, gurio, gaiteiro, DJ, o pandeiro, o rumbo, o legueiro, o beatbox de rua, da guete dependente. Aperte o cinto que a viagem continua. O tempo passa, passa. O tempo voa, voa. Aperte o cinto, uh-huh. Só a poltrona. Se a vida passa, ok, como um trem. Ei, sou passageiro e vou também. Keep it real, yo. O tempo passa, o tempo voa. Aperte o cinto, escolha só a poltrona. Uh-huh. Se a vida passa, ok, como um trem. Ei, sou passageiro e vou também. Yo. Paro, penso e reflito, mas o tempo só passa. Tempo que vai, o tempo que vem, nunca se ultrapassa. Aprendi e cresci com o L, tem rocha, confio nele. A chave do meu futuro, por enquanto, é só com ele, yeah. Ninguém sabe não, o que se passa então. Como se diz, o tempo é o senhor da razão. Viaja comigo e descubra essa verdade. O gosto da liberdade, vivendo a realidade, yeah. Por causa do tempo, hoje eu sou quem eu sou. Pé no chão, a teoria pra ter noção. Onde eu sou, vivo, a minha vida é em função do tempo passando, isso é. Enquanto eu viajo no tempo, hoje eu sei quem eu sou, mas não sei pra onde eu vou. O tempo não para, essa é vantagem, porque eu sei quem eu sou. Nesse ouviso, cada flow, nesse ouviso não tenho dom. O tempo não para, eu agradeço da Guedes pela colaboração. A vida passa como um trem bala em alta velocidade. Aperta o seu cinto e embarque comigo nessa viagem. Cada um de nós é um passageiro, estamos aqui de passagem. Nosso senhor é o maquinista, quem comanda a viagem. O tempo passa, aumenta a cada vagão. Se o trem não descarrilha, a morte está na última estação. Por isso eu vivo cada dia junto com os irmãos. Hoje eu respiro, amanhã não sei, deitado num caixão. Por isso viva cada dia como se fosse seu último. Não dê motivo, siga a luz que está no fim do túnel. O amor é o combustível da locomotiva. A viagem é longa, às vezes curta e muito sofrida. O tempo é rei, eu vou também até quando Deus quiser. Spam, Vila Jardim, minha quebrada, me mantém de pé. O tempo passa, o tempo voa. Aperte o cinto, escolhe só a poltrona. A vida passa, ok, como um trem. Sou passageiro e vou também. Love will, yo. O tempo passa, o tempo voa. Aperte o cinto, escolhe só a poltrona. Se a vida passa, ok, como um trem. Ei, sou passageiro e vou também. Love will, yo. Aperte o cinto, escolha só a poltrona. Com ritmo frenético da vida o tempo voa. Quem espera não alcança, fica atrás, não realiza. Vegeta cria a raiz na contramão toda a vida. O trem já tá partindo, é hora de dar tchau. Sejam todos bem-vindos no vagão da transformação. Sou passageiro, toquei, por isso eu vou também. Vou até onde Deus quiser, vida leva eu. O tempo passa, o tempo voa. Aperte o cinto, escolha só a poltrona. Se a vida passa, ok, como um trem. Sou passageiro e vou também. Level will, yo. O tempo passa, o tempo voa. Aperte o cinto, escolha só a poltrona. Se a vida passa, ok, como um trem. Ei, sou passageiro e vou também. Level will, yo. Cada um na sua poltrona. Se não sai, na parte. O quarteto fantástico da Rime Nova Mar. O trem segue na estrada da vida, irmão. Assim, vocação, assim, atitude, não para. É nóis! O tempo vai passando e os verdadeiros mandam.